capitão e uniforme Zulu na meia. 2:30, com 115 de grau, ele acabou de passar o marcador externo. Reduza para aproximação, mantendo 2.000, chama a torre. 102.612, boa tarde, bom pouco. Ok, reduzindo, 182 agora, 183, confirmando, no 075. 18.6, confere. 18.6, boa tarde. Então, uniforme Zulu no meia. Correto, então, 3217. Ok, obrigado. Alfa, Victor, X-Ray, confirme pessoas a bordo, terra e autonomia. Tá com 3 no PAB, Alfa, Victor, X-Ray, tá com 4 horas de tempo de autonomia. Sim, Alfa, Victor, X-Ray, chame torre. Tá, chama torre, é tudo isso. Obrigado. Solo Salvador, Papa Romeu, Bravo, Bravo, Delta. A senhora poderia confirmar o tipo da aeronave que estava na final? Eco India November, é, só confirme o seu pátio. O 1755, autorizado ingresso na Juliette, pateou na posição 03, fique atento à aeronave à sua esquerda. Gente, autorizado Juliette, é pátio para a posição 03, atento à aeronave à esquerda, voo 1755. Sente o meu Golf Vito, aguarde a pista livre. Positivo. Azul 4118, livre decolagem 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0 nós. Tchau. Recebi. É, torre Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Oscar, parte 4, 2 a bordo, pronto, sai de decolagem. Aguarde, Mike Eco Oscar. Torre Salvador, Unidade Liberal, Passionário, pronto para ataque. O meu Golf Vito, livre pouso no 7, vento no 1, 0 graus, 1-0 nós. Obrigado, pouso no 7, Vito. Salvador, boa tarde, voo no 075, passando Simba, baixar a travada. Voo no 075, continue em aproximação, aguarde a pista livre. Voo no 075. Oi, Salvador, Papapão, Alfa Vito, Juliette, na praia da rotatória, visual parada. Alfa Vito, Juliette, ciente, prossiga final de 2 milhas, 1-7. Seguindo final, 2 milhas, 1-7, Alfa Vito, Juliette. Oi, Salvador, Índia November Alfa, mais um para ataque. Aguarde, Índia November Alfa. Tango Eco, grato. Motor Salvador, uma boa tarde, estou passando Fox Charlie Charlie, Quebec. Fox Charlie Charlie, acione a identificação, vista 4 mil pés, chegada bom, fia ajuste, 1-0, 1-2. Descendo para 3 mil, 4 mil. Ajuste 1-0, 1-2, um pouco chato. Cadê essa preocupação? Já tá bom. 1-0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. 1-0, agora 0, 75. Azul 4-1-1-8, decolado 3-1, no controle 1-1-9-3-5, bom voo. 9-3-5. Alfa Vito X-Ray, mantém o ponto zero. Mike Eco Oscar, o senhor vai ser o número 2 para iniciar o táxi, o número 1 ainda não iniciou, ok? Aguarde. November Alpha, aguarde, será o número 2 para taxiar, ok? Informo que... Quais são? O seu será o número 1, porém tem uma aeronave ingressando no pátio, aguarde a mesma passar e após estar livre até o ponto de espera. Gente, boa tarde, é com Índia November. É só apertar que você corta o barreiro. Vai dar. Azarice 231, stand by. Flight to Copa, Azarice 231. like to call Passaredo 2231. Passaredo 2231, clear barreiras, flight level 340 via direct, runway 10, turn left, Momo, after departure, Momo, and direct, controller 119-35, turn clock 5425. 075. Arremete a sobe a 4000, ok, o Tango Eco? Off mic. Salvador, gol 1075. Passarei 2231, turn left. Salvador, gol 1075. Gol 1075, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette no 075. Meter conforme a carta com, e após curva esquerda na proa do Sierra Victor 367, conforme combinado. Ok, ciente, Índia Tango Eco. Tango Eco. Salvador, o Índia não... 390. Ok, ciente. Pode manter então antes dela. Gente, vai manter aqui o Índia 91. 4 horas e 26, Otário Galeão. 5-1935, OGS. 1935, obrigado, boa tarde. Tarde, papapá, Alfa Victor X-Ray. Alfa Victor X-Ray, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 430, saída da EL. 430, da presente autoriza da EL? Negativo. 5219, boa tarde. 5219, Leda e Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Leda e Bridge, Alfa Victor X-Ray. Aguarde. Bravo Delta, após a passagem da aeronave que está saindo, autorizado o táxi para o pátio 5. Na Lima, São Mito, Rio, não, não, nesse momento. Juliette no solo aos 3000, esquerda pátio 4, autorizado, chame pistola livre, Alfa Juliette. Esquerda pátio 4, livrar para frente. Falando Índia Tango Eco, após a arremetida, qual seria a ideal de saída? Após o procedimento, está realizando o LS agora, vai realizar o RNAV para Uru Zero e aí arremete na proa de Maceió. Ok, eu recebi por um momento aqui antes da sonda incorreta, correlacionou o seu plano de voo e retornou. Eu vou observar porque eu não posso dizer se é o meu radar ou o seu equipamento, eu vou solicitar o seu que cheque no solo também, ok? Ok. O Charlie solicita cancelamento para ingresso no 17, final. Está em condições ideais no momento? Mesmo. Regra de voo alterada, agora 1937, desça 1.510 na proa da rotatória, reporte avistando o campo, ajuste a 1012, Fox Charlie. Charlie, proa da rotatória, reportará avistando o campo, Fox Charlie, 1.510. O Fox Charlie está recebendo seu transponder agora 5057. Nós vamos passar para o equipamento 2 agora. Eu estou recebendo vários transpondas aqui, está mudando intermitentemente. Ok, nós vamos para o equipamento 2. Arbor, transição Elefa, 1925. Gol 1925, após Arbor, voo direto Elefa. Após Arbor, direto Elefa, 1925. Gol 1925, contornamento correto, reforço com tracionamento. Obrigado. Mike, táxi autorizado aí à direita, via Mike, chame na Quebec para o cruzamento. 4118, cruzando no 30, chame centro Recife, 125, décima 1, alterno no 33, décima 25, bom voo. Acionado, senhor, está aguardando a liberação do táxi da porta. Eu já terei o táxi então até a interseção. Se o senhor tiver condições de decolar com proa da vertical de Lauro de Freitas, para seguir no corredor forte, a gente decola. Senão a gente decola pela pista e cruza o Europa na sequência. Afirmativo, tem condições. Condições? Então tá livre até a parte gramada. Eu tô com o CR 150 aí na interseção. Tem condições de decolar da parte gramada? Afirmativo, até do pátio. Então na presente está livre a decolagem, vai sair inicialmente a 500 pés, aguardando a ascensão caso, ou seja, está livre a decolagem com proa de Lauro e na sequência proa do litoral para interceptar o corredor forte, o Mike Aquário. Forte, iniciado. 06. Turno 399, aliás, mantém a pista no zero. Além de bater pistão no zero, gol no 399. Para o meu Bravo Hotel, até livre cruzamento, passei para a aérea está, confere? 5219, autorizado Vitória Conquista, nível de voo 200, via direto, pista 10, curva direita, saída Avo, após Avo direto Vitória, controle 199-35, transponda 5436. Tá livre então, chame para a decolagem, prepare para a decolagem imediata. Após DCT, transponder 5436, controle 11935. Mantém a proa, após a remetida, Tango Eco aguardando. Tango Eco, chame o controle agora, 11935 para o procedimento da RNAS. 1935, grato. Índio Tango Eco, mantém rumo da pista até cruzar 2.000 pés, subindo até 4.000, após curva esquerda, na proa de Serra Vitor 367, aguardando autorização para o RNAV. Estimativo, sobe para 4.000, após 2.000, curva esquerda, na proa do Serra Vitor 367, para a possibilidade do RNAV, Índio Tango Eco. 35488, proa de Duna. Proa de Duna 2.000, autorizada final do ILS X-ray para a pista 10, reporte estabilizado. Proa de Duna 2.000, padrão estabilizado. OLS 35488. Gente, mantendo posição, agora no 399. Controle, Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Oscar, boa tarde. Mike Eco Oscar, boa tarde. Mantendo condições visuais 510. Reporte a 20 milhas de Salvador. Quando pronto, seus estimados para ingresso na terminal Aracaju e pouso. Mike Acosta. Mike Acosta, prossiga. Terminal aos 2015 e Aracaju 2050. Copiado, 2015 terminal 50 pouso. Reporte 20 milhas fora, Mike Acosta. Bota na hora. Presidente Novembro. A gente vai guardar transferência, acusa melhorada no Índio Novembro. Confira. Melhor autorizado a pôr de buraquinho é agora de transferência de comunicações. Mantenha o número 10, o Índio November Alpha. Paciente, vai manter o pôr de buraquinho aguardando transferência, Índio November Alpha, mantendo o número 10. O gol no 399, sob a cabeceira aqui, 1150 cruzando a nós, visual para trás. Tchau, tchau. Pode botar. Está na remota 7. 076 autorizado, puxa depois para o táxi. Vai reportar, obrigado. Pronto para copa, objeto 5729. Objeto 5729 para Confins, nível de voo 340, via peso 1 no meio, decolada 10, após curva direita, saída da EL, após voo Ileda, após bridge, controle 19.35, torre 19.6, transponder 5442. Papa Romeo, Índia November Alpha. Assim que bloquear a parte de buraquinho, vai chamar o controle 1 no 9.35 até a volta. Índia November Alpha. Paciente, vai chamar o controle após o bloqueio de buraquinho, Índia November Alpha. Então está autorizado com fins nível 340 via Ampezulu, Onomia, decolada 10, curva direita, saída é da El Lida, Trive, controle 119.35, torre 1186, transponder 5442, objeto 5729, posição 1. Objeto 5729, corrigimento correto, resposta pronto para posicionamento. Reportará. Para o táxi, o Chanel 6321, 62 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Goiânia. É 6321, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, Polo Espera da 10, QNH 1012, torre 118 nesse momento. Pátio, Índia, Ponte Espera da 10, 1186, com 1012, o QNH, no Oceaner 6321. 206, sindicada. 300, nós, Pátio. Reduza 250. Reduzindo agora 250 para 205, puxa, pega o seu nome. 1925, agora para o puxa. Vai ser sinalizado, passa do 329. Passa do 329, go ahead. No, 399. 399, boa tarde, contato radar, só 3620. Saída da El. Da El, para o 3600, gente. 5488, interceptando o Loki. 5488, complete LF, chame a torre, 1186, bom pouso. 1186, obrigado, bom serviço. Igualmente. 5360, via Ampezulu 16, decolada 10, após curva à direita. Saída da El, após Leda, após Way Bridge, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, transponder 5434. 5488, sente do tráfego avistado, reporte o marcador externo baixado do trem. Reportaremos. Fox Charlie Charlie no solo, aos 45, era está ou bata? É pra 4, acho que é o Dadei lá. Dadei, então é o pátio 4, está presente à segunda esquerda, interseção pátio 4 com a Dei. Táxi autorizado, reporte liberando a pista. Fox, Fox Charlie. É pátio 4, obrigado. Vai reportar. Fox Charlie Charlie, foi. Né? Salvador, muito boa tarde, Chanel 63, 21, Ponte Espera da 10, pronto. Chilan 6321 decola de imediato, sem parada? Sem parada. Ingresso e decolagem sem parada, pista 10, 110,12, 6321 Ocean. Obrigado, além decola, Ocean 6321. Índia Tango Eco Controle. Siga. Comandante, vou lhe dar duas opções. O senhor realizar uma espera no Serra Vita 367, para um tráfego aproximar para o 10, maior performance, ou eu vetorar o senhor para a Proa Norte e depois o senhor voltar no rumo do Serra Vita 367. Qual o senhor prefere? Fazer espera. Então, mantendo 4 mil, espera prevista uma hora no Serra Vita 367, inbound e outbound é a critério do comandante, o Índia Tango Eco. Tango Eco. Azul 4206, desça 2000 pés, ajuste 1012, está autorizado a final do IADS X-ray para a pista 10. Reporte localizador. Com 1012, no altímetro, autorizado 2000 e IADS X-ray, acusará 4206 da Azul. 10077, obrigado. 488, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, uma dúzia nossa. Livre pouso, Eclipse 488. Puxa, né, minha 321, decolada 248, controle 1, 99, 135, vou viajar. 935, bom trabalho. Gente, agora de campo, gol no 750. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, Xander 6321, transfere na Arbor. É 321, boa tarde, contato radar para 320, saída Arbor. 320, Arbor. Ready for taxi, passengers at 2231, we have 5-2 on board the 2 hours and 30 endurance, report diverting to Brazil. Passengers at 2-3-1, wait for taxi. Can you confirm the people on board and the alternate and the duress? Okay, hold position, we have 5-2 on board 3 hours and 30, diverting to Brazil. 2231 with 4 taxi. Okay, could you confirm, please? Sim, por favor. Confirme a frequência primária, senhor, para o voo 399. 125.1. 251-3325, voo no 399. Confere. Índia Tango Eco, completa a espera e prossegue na Plus Serra Vita 366, após o 367, desce 2.500 pés, 2500 pés, o ajuste 1012. Ciente, após a espera, está autorizado a afastar a partir do 367 para o 366, descendo para 2.500 com 1012, Índia Tango Eco. Direcionamento Objet 5729. Sou o 5488, vai prosseguir para o pátio 3 ou prossegue para o pátio 9? Previsível 488, parte 3, autorizado, táxi via Alfa Kilo, parte 3. 3, obrigado, vai ver aquilo. Portão 05, Previsível 488. 8. Irmão. Autorizado, ingresso de decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 10 horas, voo no 077, altímetro 1 no 0, 1 no 2. 1012, a linha decola no 0, voo no 077. De 217, após a passagem do Embraer 145 da Passaredo, autorizado pushback reporte para o táxi. Paciente, após o Passaredo, autorizado pushback em acionamento, TAM 3217. Tenha 10 à vista. Complete LS na torre, 198-612, boa tarde, bom pouso, 4206. 1862 à torre, 4206, bom trabalho, muito obrigado. Confirmar para o objeto 5729 após Leda, qual posição? Após Leda, voar Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, objeto 5729. Bridge, ciente. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, final ILS 10. 4206, boa tarde, tráfego avistado, continua aproximação, 37 da Gol em seu alagem, pista 10, aguarde pista livre, o Azul 4206. 4206. Passagem 2231, maintain position, hold point. Hold position 2231. Controle de Salvador, é o Papa Romeo, Índia November Alpha. Índia November Alpha, prossiga. Presente, o senhor autoriza o Índia November Alpha ascensão para 2.500 pés para treinamento? Autorizado. Mantém 2.500 pés, 1.012 no ajuste, me escuta permanente. Paciente, autorizado, inicia a subida para 2.500 na sua escuta, Índia November Alpha. Oxaner, 6321, no chame centro Recife, 126.0, alterno 128.8. Boa tarde, bom voo. 260288, igualmente. 3, controle 119, decimal 35, Tango Zero. 19935, obrigado. Bruno 755, solo. Confere 2231, solo do Tower. Guarda, Tower. Are you ready for the call? Yeah, we are ready. 60L, 077. The staff line up and wait on Raymond Zero. Fred 2231. Okay, after Fred line up and wait 1-1-0-2-2-3-1. Autoriza Dael por 1077. Autorizado Dael, 1077. Bruno 925, após a passagem do Airbus 320 da TAM, a sua cauda é autorizado iniciar o push após para o táxi. Após o Airbus, autorizado, chamará .3217 com 140 a bordo, alterna Guarulhos, 0336 de autonomia, pronto para o táxi. Quem pessoas a bordo? 140. 0327, autorizando o táxi via Índia, ponto esperador 10, QNH 10, 12, torre 18, decimal 6, boa viagem. Gente, autorizado via Índia, ponto esperador 10, na Vala, torre 18, decimal 6, QNH 10, 12, grato, até a próxima. Chame a torre, 118, decimal, meia dúzia. Vai para pouso final ou arremete para novo procedimento? Confia. Chama a torre, 18, meia dúzia, arremete e comprou a de Aracaju. Ciente, o Índia Tango Eco. Tango Eco. 19, faltou 06. Salvador, boa tarde, Azul 4206 e Bruna Fox. Azul 4206, autorizado táxi via Alfa, mantém espera na Juliette. Via Alfa, mantém espera na Juliette, 4206. 4206, táxi via Alfa, mantém espera antes da Juliette. Era um ativo, antes da Juliette, 4206. Delta, mantém as condições visuais para o Itapuã. Reporte para a descida. November Alfa, carro meu, prossiga. Boa tarde, TAM 3217, ponto de estrada 10, pronto. Confirma o time da aeronave. Dora, o Oceané 63114, ciente da Romeu, operação para patrulha. Oceané 63114, pronto para cópia? Pronto. Oceané 63114,